É o controle 5545 no transponder, Gono 271. Correto, chama pronto, portão 10, Gono 271. Chamaremos 71. Corre, Whisky Juliette Tango. Whisky Juliette Tango, prossiga. Ok, Torre, Whisky Juliette Tango, solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 10. O portão 10 ainda encontra-se ocupado com o Boeing da Gol, confirmo. Ok, Torre, ok. Aguardo. Salvador, bom dia, eu vou no 55, na posição 11, autorização Centro Delta. 155, bom dia, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Upper Whisky 50, Bidev. Upper November 857, Porto Seguro. Upper Zulu 16. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael. Leda, após Leda, direto Bidev. Frequência do controle 119.8. Aciona 5551. Meu gol, 1-1-5-5, autorizado Galeão, nível 360, upper 850 até Bidev, upper November 857 até Porto Seguro, e após upper Zulu 16. Decola da pista 10, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8, transponder 5551. Cotejamento correto, portão 1-1, chama pronto, gol 1-1-5-5. Para o pushback acionamento no 6, o gol no 331. No 331, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamada para o táxi no 331. Para o táxi, o gol no 331, tem 81 a bordo, 4 horas e 5 minutos, saltando galera. Pesado táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, ajuste no 0-3, gol no 331. No 0-3, Juliette Alfa, pronto, gol no 331. Uno 271 na escuta? Afirmo. Possui um estimado para iniciar o pushback? Acredito que deve ter instante, mais alguns, 4, 5 minutos no máximo 4 minutos, eu acredito. Ciente. Que Juliette Tango na escuta. Autorizado iniciar o reboque no pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Juliette Tango, chamará grato. Confirmando, o destino vai ser o portão 10 mesmo, não é isso? Positivo, portão 10. Ciente. A próxima ponte zero, gol no 331. Gol no 331, está autorizado a linha de decolada 10, vento de 300 graus com 3 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10 do gol no 331. Gol no 271, no 10, pushback estacionamento. Autorizado no 271, no chão para o táxi, Penegal no 0, no 3. Ali eu chamarei, no 71. Salvador, Torre Salvador, muito bom dia, Altan 3601, ciente da ECO para São Paulo, Congonhas. Bom dia, aguarde um minuto para a Copa, Altan 3601. Na sua escuta, tem a saída prevista? Na EL, a princípio, ok? Ciente. O gol no 331, decolou de Salvador aos 44, controle em 198, bom voo e bom dia. 198, obrigado, até o retorno. Controle Salvador, gol no 331, passa 1500 pés para o 360, Dael. Gol no 331, boa, contato radar decolado em suba 360. 360, precisa Dael no 331, Dael. Perdão, o TAN 3601, na escuta, para a Copa? Prossiga, 3601. Então, 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 340, pela APA, Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, direto a Pirassununga. Decola da cabeceira 10, curva à direita, subida da EL, após direto para Leda e Bride. O transponder é 5561, no controle 198, Cotejo. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 340. A rota é Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. Decola da 10, curva direita, da EL, Leda, Bride. Transponder 5561, controle 198, copiou 3601. Reto 3601, chame pronto para o push e acionamento. Confirmando o transponder 5561, ok? Sim, 5561. Fala, táxi, o Goro 271, 112 a bordo, 3 horas e 25, alternando Salvador. Nível táxi com 112 a bordo, Juliette Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Gol 1271. Juliette Alfa, chama pronto, ponto de espera, 71. Whisky Juliette Tango na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, na posição 1-0. Está livre ingresso até a posição 1-0, agilizando o reporte ao término. Whisky Juliette Tango. Juliette Tango reportará. Pode esperar da 10, pronto, Golo 271. Golo 271 está autorizado a linha de decolada 10, vento de 310 graus com 2 nós. Livre a linha de decolada 10, 1271.